Nós tá no reggae, tipo lobo mau. Nós tá no reggae, tipo lobo mau. Se engraçou? Se engraçou? Se engraçou? Se engraçou? Ah, que bem isso, vida. Se engraçou? Deu exagia? Se engraçou? Sente a piroca do lobo mau. Sente a piroca do lobo mau. Sente a piroca, sente que sente. Ah. Se engraçou? Sente a piroca do lobo mau. Do lobo mau. Do lobo mau. Se engraçou? Sente a piroca do lobo mau. Sente a piroca, ele é classe, irmão. Pipo, pipo. Engraçou? Viajou? Entendeu, pô? Nós tá no reggae, pai principão. A vai comendo água. A tchuca de lá deu risadinha. Se engraçou? Palco. A gente não demora muito. André Cedeiros, o mural de Henrique Oara. Nós tá no reggae, tipo lobo mau. Nós tá no reggae, tipo lobo mau. Se engraçou? Se engraçou? Se engraçou? Sei que é isso, vida. Se engraçou? Se engraçou? Se engraçou? Sente a piroca do lobo mau. Sente a piroca, sente a piroca. Se engraçou? Engraçou? Pau! Sente a piroca do lobo mau. Sente a piroca, nós é mau, pô, tá ligado? Lobo mau. Sim. Lobo mau. Lobo mau. Lobo mau. Que parada é essa?